Dizem que os novos rappers quando cantam solução. Digam mãe, então vocês, qual será a solução? Solução, solução, voltem para o underground. Novos niggas sobem um palco e levam o apito na mão. Brrr, brrr, Cardi B, who honestly, brrr, brrr, CBC, who they tryna be, Onomatopeias, líricas as meias, Malto palavrês, assim desnorteias. O rap chicoteias, blá, a nós não trapaceias. Hey, mas são novos tempos, trap, trap, trap. Dizem que foi pra ouvir o rap, rap, rap. Hey, mas são novos tempos, trap, trap, trap. Dizem que foi pra ouvir o rap, rap, rap. Huli, né, huli, huli, huli. Chakala, chakala, chakala, chakala, chakala, chakala, chakala, ha. Huli, né, huli, huli, huli. Chakala, chakala, chakala, chakala, chakala, chakala, chakala, ha. Huli, né, huli, huli, huli. Chakala, chakala, chakala, chakala, chakala, chakala, chakala, ha. Huli, né, huli, huli, huli. Chakala, chakala, chakala, chakala, chakala, chakala, chakala, ha. Levantam bandeira de uma nova era, dizem que o futuro o que eles esperam, ha. E a nova vibe sim, é bera bera, rimam sim no beat que desacelera, hã? Um, dois, três, foi de vez, hip hop puro em escassez. Mensagem sem lucidez, usam colange e traçam stress. O rap não morreu não? A rainha deu uma pausa. Criar descendência, nadar na ciência, já viram que isso causa. Novos talentos, weather flow e mediatismo. Sem argumentos, querem dou, não há liricismo. Casa desarrumada, rappers dizem nada. Voz silenciada, já é hora da virada. Casa desarrumada, rappers dizem nada. Voz silenciada, já é hora da virada. Mas são novos tempos, trap, trap, trap. Dizem que foi pra ouvir o rap, rap, rap. Hey, mas são novos tempos, trap, trap, trap. Dizem que foi pra ouvir o rap, rap, rap. Huli, né, huli, huli, huli. Chakala, chakala, chakala, chakala, chakala, chakala, chakala, ha. Huli, né, huli, huli, huli. Chakala, chakala, chakala, chakala, chakala, chakala, chakala, ha. Huli, né, huli, huli, huli. Chakala, chakala, chakala, chakala, chakala, chakala, chakala, ha. Huli, né, huli, huli, huli. Chakala, chakala, chakala, chakala, chakala, chakala, chakala, ha. Rap ou trap? A pergunta que não quer calar. Uns undergrounds, outros upper grounds. Uns nova escola, outros velha escola. O importante é que há espaço para todos, hã? Somos todos cidadãos do mundo. Fica a dica, não segreguem demais. Somos todos hip hop, diferentes, mas iguais, ha?